Salve rapa, peço licença pra colar na humildade de um guerreiro que soube chegar. Considero os irmãos, respeito os ladrão, mas vacilou, bala na cara, jorra sangue no chão. Pros boy, colégio Anchieta, Vera Ruda pra nós, comida do lixão, barraco, água suja, mas aí não se entregue, a luta continua. Do rap o protesto, verdade e fúria, na madruga a fissura da pedra enlouquece. Junto minhas mãos e faço uma prece, rapidamente o efeito é tipo squash. Minha fé em Deus no momento prevalece, e o boy tá pouco se fodendo. Esse é um imundo, dói é excremento, por mim pode se acabar no cachimbo. Eu vou pro ego pra ir pra família no domingo. Não se esquece do detalhe, tio. Quando a grana acabar, vão invadir com mais de mil. Seu castelo vai ficar pequeno. E looks notebook, o diamante pro detente. Se marcar, vai tomar porrada. Pra lembrar que as crianças tem que ser cuidada. Lazer, educação, brinquedo. Não guardando a boca com fuzil cheio de medo. Mas pro boy isso não importa. Seu filho tem inglês, vai estudar lá na Europa. PlayStation, Sky, internet. O neguinho no farol com a caixa de chiclete. Tô cansado dessa diferença, mano. Desigualdade social gera consequência, pelo menos oportunidade. Na minha de CG e você com a sua Ferrari, o caminho tá na sua mão, cuzão. Não quero ir pro Gugu, muito menos pro Faustão. Silvio Santos, topa ou não topa? Mude seus conceitos ou cabe sua cova. De repente o pobre tem valor. De indigente no Sesmac pro futuro doutor. Ação real, bomba sonora da periferia. Sou Osama Bin Laden que você desconhecia. Evite o sequestro, esqueça a luxúria. Ostentação chama atenção, necessidade é bruto. É com a camada SBT, que gracinha. Picunhos a favor, se matando pela porra da farinha. Ação real, bomba sonora da periferia. Boy, treme, chora, amigos, polícia. Ação real, bomba sonora da periferia. Tipo o Al-Qaeda que você desconhecia. Ação real, bomba sonora da periferia. Boy, chora, treme, amigos, polícia. Ação real, bomba sonora da periferia. Tipo o Al-Qaeda que você desconhecia. Pode crer, sulista, rimando novamente, mostrando a podridão que fazem com a gente. Você que tá pensando que isso é conversa, vem ver que problema tu resolve com tiro na testa. O boy de carro na praia a noite toda, a mulher e sete filhos sururu na lagoa, pescando e da lama tirando o seu sustento. Acredite, muitas vezes seu único alimento. O boy não se importa, a noite é só cerveja. Por aqui só miséria prevalece e a pobreza. Falar de miséria é fácil, pode crer, toda hora só se vê as notícias na TV. O político ladrão chupando o nosso sangue. A polícia na favela é cena de bang bang. A cena que é o tiro que mata o inocente. Veio aqui tirar a vida de outro adolescente. O moleque passa fome por toda a sua vida. Quando cresce com certeza sua alma é perdida. Vai meter assalto, vai meter sequestro. Depois pela paz, o boy faz um protesto. Finge que não sabe quem criou a violência, mas eu apareci denunciando com a inteligência. A culpa é toda sua por toda a corrupção. O moleque cresceu, invadi sua mansão. Toma cuidado, com certeza que essa bala não é perdida. Ela vai de encontro com a sua vida. Ação real, bomba sonora da periferia. Boy, treme, chora, amigos, polícia. Ação real, bomba sonora da periferia. Tipo o Al-Qaeda que você desconhecia. Ação real, bomba sonora da periferia. Boy chora, treme, amigos, polícia. Ação real, bomba sonora da periferia. Tipo o Al-Qaeda que você desconhecia. Sonhar, sonhar ou sobreviver, escola ou DP, o que vai escolher? O trabalho ou chorar carro blindado? É dinheiro fácil, é profissão periga e doutor. Se não pagar dinheiro, sua filha vai morfar no cativeiro do tiroteio. Com a polícia sempre tem vítima de bala perdida. Você acha bonito tomar soco na cara, levar coronhada pelo celular ou a corrente de prata? O boy tá se lixando pelo seu filho na gaveta. Poupou sete velas, coroa de flores é o que restou da menina de ouro. Rapunzel morreu de sede e fome, porque o seu príncipe rodou na mão dos homens. Quem não tem fé faz pacto com capeta e acaba com o projeto na cabeça. Sangue no chão, será que é isso a revolução que sonhou zumbi? Luther King, Nelson Mandela. Fico muito com desrespeito à favela. Na parte litorânea gastou milhões com saneamento e segurança pro perfeito. O Uber da piranha que se diverte com dinheiro, diamante sujo de sangue. Mulher do carrasco gravatado, que financia o tráfico pela intermunicipal. Pra eles nossa vida não vale nem um real. Quando morre nem da capa do jornal. Super-homem fardado, capitão do mato, que é dinheiro do tráfico Alagoas, Brasil, o maior mortalidade infantil. Mais de 1 milhão de desempregados que amanhã vão estourar a cabeça do segurança do supermercado. Verdadeiro relato da trincheira, presidente perfurado igual peneiro. Empresário, se não assinar carteira, com certeza vai ser refém. Ele e a família inteira tá com medo. Se manda pra Europa, acaba logo a sua cova. A maioria sonha com TV de plasma, mas olha lá se conseguiu uma de 14 polegadas. O bode Johnny Walker gera na frente da nova e se arrepende de todos os seus pecados, mas não tem jeito, vai ter outro caixão lacrado. Maluco, o crime é ilusão, é tortura na detenção. É rosto desfigurado pelo pastor alemão. Não tem crime perfeito, aqui não é Hollywood. O máximo que consegue é adiantar sua marcha fúnebre. Quer ser o filho do pressione, meu voltando morto. Então meta a mão no cofre e ajude nosso povo. Vou pensar sua mulher, a dona de toda a terra, o recurso.